Uma boa noite a todos. Nós estamos conversando essa semana sobre a mensagem de 1888, quando a igreja se reuniu na Assembleia da Conferência Geral para estudar a Bíblia, para confrontar as ideias em relação à guarda da lei e à justificação pela fé. E nós vamos estudar hoje o contexto histórico e os principais personagens da Assembleia da Conferência Geral de 1888. Essa foto que vocês percebem aí no slide, ela é uma foto original da Assembleia da Associação Geral de 1888. Algum tempo atrás, eu tenho 32 anos, mas eu ainda peguei aquela época que a gente tirava foto com filme, e você tirava 12 fotos, 24, 36, e às vezes saía meia dúzia queimada, ou fora de foco, e etc. A geração de hoje, que tem máquina digital, tira um montão de fotos, né? Nós temos muito poucas fotos como aquela ali. E aí você está vendo uma foto onde se reuniram ali aquelas pessoas, como se fosse uma igreja, um culto, e eles tiraram então essa famosa foto da Assembleia Geral ocorrida em Minneapolis, 1888. Bom, para você entender um pouco da mensagem de 1888 dentro do seu contexto, e os principais personagens e as lições que a gente tira para a nossa vida hoje, é importante que você saiba que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge na metade do século XIX. Então ali, a partir de 1844 até 1863, é o período de formação dessa igreja, formação doutrinária, organização da igreja, nome da igreja e etc. Dentro do contexto do movimento milerita norte-americano. Guilherme Miller estuda a Bíblia e ele começa a dizer que o santuário vai ser purificado em 1844, pelo estudo do livro de Daniel. Miller interpreta essa purificação do santuário como a volta de Jesus e ele prega que Jesus vai voltar. É o advento. É por isso que nós somos uma igreja o quê? Adventista, que crê no advento. Miller, obviamente, estava equivocado na sua interpretação, e desse grupo que passa pelo grande desapontamento quando Jesus não volta em 1844, surge o núcleo daquilo que vai se tornar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tiago White, Ellen White, José Bates e alguns outros irmãos que começaram a estudar a Bíblia, e começa a formar o núcleo dessa igreja, os primeiros adventistas do sétimo dia. Aí a gente pode passar adiante e vamos perceber algumas coisas. Bom, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no período de sua formação doutrinária, ela começa a descobrir verdades que estavam escondidas, esquecidas pelo mundo cristão de forma geral, tanto católico quanto evangélico protestante. E uma dessas coisas que estavam esquecidas era aquele mandamento que Deus mandou não esquecer. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E pouquíssimas igrejas cristãs guardavam o sábado, e até hoje pouquíssimas igrejas guardam o sábado. Você tem a Igreja Batista do Sétimo Dia, inclusive que influenciou a nossa igreja para a gente guardar o sábado. Uma das primeiras adventistas do sétimo dia era uma batista do sétimo dia que aprendeu isso, creu na pregação que Jesus estava voltando e etc. E ali influenciou o adventismo a também lembrar daquilo que Deus mandou lembrar. A mensagem do sábado não é uma mensagem adventista, pelo contrário. Ela é uma mensagem bíblica, desde o Gênesis, desde os 10 mandamentos, por toda a história do Antigo e Novo Testamento, o sábado é o dia do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. Então a gente entende que lá no Antigo Testamento e Novo Testamento essa mensagem está presente. Mas o fato é que a partir do século II, os cristãos começaram a querer se diferenciar dos judeus. E os judeus guardavam o sábado e guardam o sábado até hoje. Se diz que se você pega um elevador em Israel no sábado, eles programam os elevadores para parar de andar e andar constantemente, porque eles não podem, no sábado, apertar o botão do elevador. Olha só a ideia dos judeus. Como que eles pensam que devem honrar o dia de sábado. Isso até hoje. Então, Então a mensagem do sábado não é adventista, a mensagem do sábado é bíblica. Os judeus que seguem o Antigo Testamento, não crendo no Novo, guardam o sábado, e nós que cremos na palavra de Deus devemos fazer o mesmo. Além da questão do sábado, a igreja vai resgatar algumas questões, por exemplo, em relação à alimentação. A Bíblia diz que Deus faz diferença entre o que é limpo, que pode ser comido, e o que é imundo e não pode ser comido. A verdade é que mundo católico e evangélico não estão muito preocupados com essa questão. E grande parte dos católicos evangélicos comem carne de porco, camarão, lagosta, sei lá mais o quê. Normalmente, dentro da dieta deles, eles não compreendem que a mensagem bíblica proíbe que eles façam essas coisas. Essas e outras questões vão formando uma identidade adventista baseada em grande medida e, acima de tudo, na palavra de Deus. Porque a Bíblia, não basta você acreditar naquilo que te convém. Ah, eu creio na salvação por Jesus. Amém. A salvação através de Jesus está escrita onde? Na Bíblia. Mas onde é que está escrito para guardar no sábado? Está escrito fora da Bíblia? Não, é na mesma Bíblia. Então, se você quer crer na salvação através de Jesus, mas não quer crer na guarda do sábado, por que isso? Por que você está escolhendo crer na salvação, mas não crer no sábado? Por quê? Com que autoridade as pessoas fazem isso? Que um pastor vai dizer que nós somos salvos por Jesus, mas não precisa guardar o sábado, negando o que a Bíblia diz. Vocês conseguem entender a questão? E esse tipo de ideia vai formar uma briga entre a igreja adventista do sétimo dia e as igrejas cristãs em geral. Só que essa briga, ela não é simples, mesmo porque Deus deu para a gente a verdade, e em tudo que Deus dá para a gente, através da sua verdade, Ele pede uma coisa muito importante, que talvez seja a mais importante: amem uns aos outros. O espírito que deve guiar a igreja que guarda os mandamentos de Deus, não é o espírito assim: a minha igreja é melhor do que a sua, vocês são uns hipócritas, vocês são uns babilônicos. E a gente percebe que a tentação do adventista do sétimo dia em agir dessa forma com os católicos e com os evangélicos é uma tentação forte, pesada. E muitas vezes os nossos irmãos do passado e do presente erraram e erram com os nossos irmãos cristãos que não são adventistas do sétimo dia. E a crítica é pesada, é feroz, e muitas vezes não é amorosa, não tem misericórdia, não tem graça, é só lei na cabeça do povo. Tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, não pode ir no cinema, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a igreja adventista do sétimo dia, no começo da sua história, sofreu com um problema seríssimo, que nós chamamos de legalismo. E é muito difícil fazer as pessoas entenderem o seguinte: nós devemos guardar a lei de Deus, mas nós não somos salvos pela lei de Deus. É muito difícil botar isso na cabeça do povo, porque a gente diz: tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que dar as ofertas, tem que não comer carne de porco, tem que se vestir de forma adequada, um monte de coisa que tem que fazer, tem que fazer. E o diabo usa esses ensinamentos para inspirar as pessoas a crerem assim: bom, se eu não comer carne de porco, eu vou ser salvo. Se eu guardar o sábado, eu vou ser salvo. Se eu der o dízimo, eu vou ser salvo. E isso vai se tornando na mente das pessoas o quê? Salvação pelas obras. É verdade ou não é? Não é porque as pessoas são maldosas e elas querem negar o que a Bíblia diz. É porque elas são tentadas pelo diabo, e grande parte delas cai nessa tentação. E agora, pensa que está guardando os mandamentos de Deus, maltrata os outros, julga os outros. E a igreja adventista se formou muito dentro desse ambiente. Os adventistas, eles pregavam a palavra de Deus nessa época, faziam assim: eles não tinham televisão. Lembra que nós estamos falando dos Estados Unidos do século XIX. Então não tinha televisão. E é um país cristão. Então eles se interessavam pela Bíblia. Aí o pastor adventista chegava na cidade e dizia assim: quem é o melhor pastor aqui? da cidade? Ah, é o João, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana. Chama o João aqui na praça da cidade, que eu vou discutir a Bíblia com ele, vamos ver quem tem razão. Aí o povo, poxa, ele vai querer discutir com o melhor pastor da cidade, vamos ver. Juntava o pastor João e o pastor adventista na praça da cidade, reunia lá 1.000 pessoas, 500 pessoas, 300, 400, sei lá quantas pessoas, e o pastor adventista dizia assim: Deus aboliu a lei? Aí o pastor evangélico muitas vezes: aboliu? Ah, então vamos abrir a Bíblia em Mateus 5, não vim abolir a lei. Já dava uma no meio do pastor. E muitas vezes os pastores adventistas ganhavam a discussão, mas perdiam o quê? O espírito do amor, da misericórdia e da graça, sempre em nome da lei. E esse é um problema seríssimo, porque a Bíblia vai dizer que nós somos justificados pela fé, não pelas obras da lei. E nesse momento, o mundo evangélico se fecha contra a mensagem adventista. É por isso que até hoje, se você diz que você é adventista para um assembleiano, para um batista, para um católico, para algum evangélico, muitos deles têm grande preconceito contra essa igreja. Ah, é uma igreja legalista. Ah, é uma igreja que crê na salvação pelas obras. Ah, é uma igreja falsa. É uma seita. Esse é o discurso de grande parte dos líderes evangélicos contra a igreja adventista do sétimo dia. Só que lembrem da mensagem de ontem e da mensagem do sábado. Essa igreja lê a Bíblia com grande seriedade. E nós estamos em uma igreja, pela graça e misericórdia de Deus, que pode dizer amém para tudo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, não somos salvos pela lei, sabe o que o pastor adventista fala? Amém. É verdade. E sabe o que o pastor adventista prega? Nós não somos salvos pela lei. É isso que eu prego, é isso que eu creio. Ao mesmo tempo, o pastor adventista pode pregar e crer que nós devemos guardar a lei de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Deus não nos dá a salvação para deixar a gente lá transgredir. Então eu posso dizer amém para as duas coisas. Eu não sou salvo pela lei, mas eu devo guardar a lei de Deus. E naquilo que eu não guardar, que eu pecar, eu vou pedir perdão a Deus para que Ele me perdoe e me transforme. Porque eu quero ser perdoado e transformado. Porque eu quero ser feliz, porque eu quero ser fiel, porque eu quero encontrar Jesus em paz quando Ele voltar. Então, esse é o pano de fundo no qual a igreja adventista do sétimo dia entrou numa grande briga. Eu vou mostrar para vocês alguns dos personagens dessa briga. George I. Butler. Essa é a foto do cidadão. Você vê que ele é uma foto mais antiga. E vamos entender um pouquinho a respeito desse camarada. Pastor Butler nasceu em 1834. Ele morreu somente em 1918. Ele foi pastor, administrador da igreja, escritor, escreveu artigos, livros, etc. E ele era o presidente da Conferência Geral da Igreja em 1888. George Knight, nesse livro A Mensagem 1888, ele diz assim que Butler, ele era um homem bastante honesto consigo mesmo. Olha a frase que ele falou, falando dele mesmo. Eu, George I. Butler, tenho em minha natureza muito do ferro. Sabe aquelas pessoas assim, bem chucra, da roça, nervosa, braba, que não quer dizer que ela é ruim, mas quer dizer que ela é meio grossa? Assim era esse camarada aí. E ele admitia isso: olha, eu sou duro. No meu coração, na minha natureza, alguém vem falar para mim que eu estou errado, eu já fico bravo. Alguém conhece alguém assim por aí? Tem aí o pai, a mãe, o tio, o irmão. Tem pessoas que são meio assim, brava, nervosa. E ele travava grandes lutas com o velho homem, né? O velho Butler queria brigar com todo mundo. E ele achava muito difícil mudar de opinião. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que colocam uma coisa na cabeça e só Deus, que é todo poderoso, para tirar. Ninguém mais. Só a misericórdia do Senhor para resolver. É a humanidade. Existem seres humanos assim, e o Butler era um cara assim. Vamos conhecer o outro personagem. Uriah Smith. Uriah Smith, ele vai nascer em 1832, morre em 1903. Ele foi pastor, editor e escritor. Foi também tesoureiro da Conferência Geral. E ele foi um grande escritor e formador de opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sobre vários assuntos. Especialmente sobre a interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse. George Knight diz que ele era uma autoridade insuperável na igreja, um homem muito inteligente que não dava o braço a torcer facilmente. Todos os grupos sociais têm pessoas que se destacam, pessoas que aparecem na televisão, que formam opiniões. Vamos pensar em alguns aqui, Jô Soares. Camarada inteligente, conhece de vários assuntos, escreve, faz livro, tem um programa na televisão. O que ele fala, o povo vai ouvir e vai seguir. Vários outros personagens, várias outras pessoas na história são como Jô, ou como outras pessoas que formam opinião, que falam, os outros seguem. Edir Macedo, camarada que escreve, prega, tem uma igreja. O que ele fala, um monte de gente segue, um monte de gente faz. E dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esse camarada aí, Uriah Smith, era um desses tipos de homem. Que o que ele fala, o povo ouve, o povo segue. E Uriah Smith era assim, o que ele fala, o pessoal quer ouvir, quer comprar, quer ler os livros que ele escreve, os artigos que ele escreve. Quando a pessoa chega nesse tipo de posição, muitas vezes, às vezes a pessoa fica arrogante, às vezes a pessoa se acha por cima dos outros e tem dificuldade de mudar de opinião. E Uriah Smith era um desses. Ele escreveu livros, por exemplo, Pensamentos a Respeito de Daniel e Apocalipse. Livros grandes, livros importantes para a igreja. Ele interpretava lá Daniel 8, os chifres do quarto animal, e ele tinha a interpretação pessoal dele. E ele tinha as ideias dele, sobre a guarda da lei, do sábado, temos que ser fiéis, temos que guardar a lei. E aí, olha só o que acontece. Butler e Smith, eles se uniram na defesa de um adventismo mais tradicional e legalista na Assembleia da Conferência Geral em 1888. Homens inteligentes, homens de Deus, esses defeitos que a gente fala deles, não quer dizer que eles não são homens de Deus. Eu tenho vários defeitos e posso ser um homem de Deus. Vocês são pessoas com defeitos e são pessoas que pertencem a Deus. Ninguém está julgando o caráter ou a salvação deles por causa dos erros deles. Mas vocês precisam entender a história, o que aconteceu. Essas duas pessoas de grande peso e influência na igreja se uniram para dizer o quê? Nós vamos guardar a lei, e acaba tendo esse ranço todo de salvação pela lei. E aí vão apresentar os outros dois grandes personagens da Conferência Geral de Minneapolis de 1888. Essa é a foto de Alonzo T. Jones. Jones, ele vai nascer em 1850, morre em 1923, foi pastor, editor, escritor, e ele é um dos expoentes da apresentação da doutrina da justificação pela fé na Conferência Geral em 1888. Esse camarada é o cara que se levanta no meio daquela igreja adventista e diz assim: olha, a gente guarda a lei e a gente tem que guardar a lei, mas ai daquele que pensa que vai ser justificado pela lei. E ele vai bater duro. Agora, olha a personalidade desse camarada. Esse camarada não era um cara fácil. Um homem de personalidade muito forte, muito crítico. Existem pessoas que veem defeito em tudo. Ela consegue olhar assim dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de uma igreja, e ela já vai vendo defeito em todo mundo, em tudo. E Jones era um cara assim, muito crítico. Ele também era um cara muito inteligente. Você não argumentava com ele, não dobrava ele de forma fácil. Você tem que argumentar com esse cara. Ele é um cara ácido, agressivo, e ele criticou fortemente interpretações adventistas até então tradicionais. Essa coisa da lei, essa coisa dos 10 chifres do quarto animal de Daniel 7. Ele vai bater duro em Uriah Smith. Ele vai dizer assim: Uriah Smith está errado. Por quê? Porque quando ele interpreta os 10 chifres de Daniel 7, não é assim. E Jones vai dar a interpretação dele. E Uriah Smith usava uma revista da igreja para publicar uma coisa, e Jones usava outra. E começava a briga entre eles. E um falava uma coisa, outro falava outra. Duas pessoas super inteligentes, duas pessoas críticas, duas pessoas importantes na igreja. Aí você já vê como é que foi a briga em 1888. O outro grande expoente da justificação pela fé, Elliot Wagoner. Pode passar. Ele nasce em 1850, vai morrer em 1923. Ele é médico, pastor, editor, escritor. E ele foi a dupla de Jones, um grande expoente da doutrina da justificação pela fé, em 1888. Wagner, ele era um cara mais gentil do que Jones. Mas ele era um camarada intelectualmente perseverante para perseguir o seu raciocínio até as últimas consequências e implicações. Wagner, ele não era aquele camarada que vai brigar com o outro assim de forma agressiva. Ele é o cara que vai discordar de você com classe. Ah, mas eu penso assim. Não, você pode pensar assim, mas você está errado. Não é aquele camarada, não, você está errado, olha aqui, essa é a igreja de Deus, viu? Não, olha, você está errado, a igreja é de Deus. Você entende que o Wagner é um camarada mais tranquilo? Mas nem por isso ele deixa de ser um camarada inteligente. Ele sabe o que está falando. Ele vai até o fim no raciocínio dele. E ele é um grande expoente da justificação pela fé. Wagner e Jones eram mais jovens na igreja. Butler e Uriah Smith eram como se fosse assim, o presidente da associação e o tesoureiro, que já estão na igreja há 30 anos. Vem Jones e Wagner, estão na igreja há 5, 10 anos. E querem desafiar o pensamento dos grandões. Entende a questão? E aí os grandões, não, nós somos tradicionais, a gente crê na lei, vamos guardar a lei para ser salvo. E eles dizem, olha, você pode até guardar a lei, mas você não vai ser salvo por isso. É justificação pela fé. E aqui a igreja entra numa das suas grandes discussões, que por um lado vai fazer muito mal à igreja, esse espírito crítico, essa divisão de opiniões dentro da igreja vai fazer muito mal para a gente. Mas, por um outro lado, a mensagem da justificação pela fé vai vencer esse debate. A igreja adventista não diminuiu a sua ênfase na obediência à lei de Deus, mas ela admitiu que, pela Bíblia, ninguém é salvo pela lei. E aqui está uma igreja que crê na palavra de Deus. No meio dessa história toda, existe uma outra personagem muito importante. Ellen G. White. Essa mulher é uma mulher importantíssima para a igreja. Ela vai morrer em 1915. Profetisa, escritora, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é uma grande personalidade e autoridade na igreja por causa do seu dom profético, o qual se submete à Bíblia. Falar de um profeta moderno ou de alguém que é profeta fora do cânon da Bíblia sempre é problemático. Exige-se que a gente gaste tempo com esse assunto, não é o meu foco aqui, mas a fé da igreja é a seguinte: dentro do movimento milerita, Deus levanta essa mulher tendo sonhos e visões e pregando a palavra, e desses sonhos e visões, e sob o fundamento da autoridade bíblica, essa igreja constrói o seu entendimento e segue adiante. Nós não dependemos de Ellen White para crer no sábado, para crer na volta de Jesus, para crer no dízimo, para crer na salvação pela fé, mas tudo isso ela vai trazer nos seus escritos, e a gente crê que eles são inspirados por Deus. Ellen White, ela ficou do lado de Jones e Wagner na Assembleia da Conferência Geral de 1888. Mas isso de forma sutil, neutra. Ela não queria se colocar como autoridade. Eu aqui, a profeta do Senhor, estou dizendo que esses dois estão certos e os outros lá estão errados. Essa postura não é a postura dela. Mas ela diz, há 40 anos eu estou pregando igual Jones e Wagner. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça para podermos guardar a lei de Deus. É essa a minha mensagem. Essa é a mensagem da Bíblia. E quando ela se coloca dessa forma ao lado de Jones e Wagner, muitas daquelas pessoas que nós vimos a foto no começo ficaram contra Ellen White, desprezaram Ellen White. E ela fala que em 1888 foi um dos espíritos mais horríveis que ela já viu numa conferência geral. Espírito de crítica. Um falando mal dos outros pelas costas. um brigando com os outros, um publicando coisa contra os outros, ao invés de se unirem e se amarem. E ela escreve muito sobre isso. Problemas na igreja. A gente conta essa história toda, não é simplesmente para você saber que lá no passado alguém falou isso, outro falou aquilo. Eu queria dizer para vocês assim, como é que é o clima dentro dessa igreja aqui de Anchieta? Ou às vezes das igrejas do distrito, da associação, da união. Às vezes existe briga entre a gente, existe um pensa uma coisa, o outro pensa outra coisa, um quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro jeito. Como é que a gente resolve as coisas? Eu quero terminar a minha mensagem dando algumas dicas para vocês, baseado na palavra de Deus. Abre a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versos 1 a 17. E vamos tirar alguns princípios importantes para a gente lidar com os problemas dentro da igreja, a diferença da personalidade das pessoas, as diferenças de opinião e etc. Colossenses, uma carta de Paulo importantíssima, muito interessante, muito bacana de ser estudada. A partir do capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus diz assim: "Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória." Olha só o que Paulo está dizendo para a gente. Se a gente ressuscitou com Cristo, ele está falando para aqueles que morreram através do batismo e nasceram para uma nova vida. Lembra que Romanos 6 fala do batismo como uma morte? A morte para a velha vida e o nascimento para uma nova vida. É uma morte e ressurreição espiritual o batismo. E ele diz assim, se vocês tiveram essa experiência, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive. Inveja, briga, crítica, falar mal do outro, pensar mal do outro, são coisas aqui desta terra. É aqui onde a gente peca, é aqui onde a gente morre, é aqui onde a gente segue o diabo e não a Deus. Mas se a gente entendeu que seguir o diabo não é o melhor, a gente quer seguir a Deus, vamos fazer morrer essas coisas entre nós. Quem sabe se a gente seguir esse exemplo, e se a igreja tivesse seguido esse exemplo em 1888, nós seríamos uma igreja ainda melhor do que nós somos. Claro que é difícil. É muito fácil eu vir falar aqui para a gente fazer só as coisas certas, sendo que eu também sou pecador. Eu entendo a luta de vocês, porque é a minha luta também. Só que a gente tem que olhar para as coisas do alto, onde Cristo vive. Entender que a gente está morto para a gente mesmo. A nossa vida é viver para Deus, não para nós. E quando Deus se manifestar, então a nossa vida vai se manifestar de verdade. Porque aqui a gente adoece, aqui a gente morre, aqui tudo acaba. Mas Deus está chamando a gente para um lugar onde o amor é infinito e eterno, ele nunca acaba. É para esse lugar, é para lá que Deus quer levar a gente. E aí a partir do verso 5, ele vai continuar o texto dizendo assim: "Façam morrer a natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva." Três palavras para dizer dos pecados do sexo. Desejo maligno e avareza, que é a idolatria, os pecados do dinheiro. Porque essas coisas, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre aqueles que desobedecem. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram também em outro tempo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos." Olha que texto lindo. Nós somos pecadores, Mas nós somos chamados a fazer morrer essas coisas que querem se manifestar na gente e que são pecado. São gostosas no momento, mas trazem a morte, a frustração, o sofrimento e as coisas ruins que a gente não quer na nossa vida. É por isso que Deus não deixa pecar. Porque se o pecado fosse verdadeiramente bom, você ia poder pecar. Porque Deus é bom e quer o bem para você. É porque o pecado não é bom que Deus diz não. Porque se fosse bom, Ele diria sim. E Deus pede para a gente se afastar de coisas que cada um conhece na sua própria vida. Nós não somos chamados a julgar os outros. Ah, você peca ou eu. Não. Cada um analisa a sua própria vida em relação ao sexo, ao dinheiro, às palavras, à ira, à maldade, falar mal dos outros, pensar mal dos outros. Saibam que tudo isso é velha vida. E a Bíblia diz assim, abandonem a velha vida, comecem uma vida nova. Não falem mentira, não falem palavrão, sejam verdadeiros, fiéis, que Cristo seja tudo na sua vida. E para terminar, ele vai dizer assim a partir do verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Texto lindo de Paulo. Ele entende que na gente tem um monte de pecado. Ira, fala mal do outro, pensa mal do outro, tem problema com isso, com aquilo. E ele diz assim, vocês foram eleitos por Deus. Deus escolheu vocês para vocês conhecerem a verdade, para vocês serem salvos. E vocês devem colocar no coração de vocês misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros. No nosso mundo, suportar significa pejorativo às vezes. Ah, eu suporto aquela pessoa. Não é esse o sentido do termo. Suportar é dar suporte. Alguém está caindo, você se coloca embaixo para não deixar ela cair. É isso que é suportar. Não é essa coisa assim, eu suporto a presença desse aí na igreja. Não é assim, irmãos. E acima de tudo e em tudo, o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a melhor coisa que existe. Amem uns aos outros dentro dessa igreja. Que a palavra de Deus habite em vocês, que o louvor habite nessa igreja, e tudo que vocês fizerem seja feito em nome do Senhor Jesus, na presença do Pai. Em 1888, essa mensagem era importante, porque eles estavam lá brigando, falando mal, fazendo mal, mas todo aquele mal, entre aspas, Deus fez em bem. E, de uma forma paradoxal, Jones e Wagner, que foram vencedores no debate, eles saíram da igreja. A gente não julga a salvação perdição de ninguém. A salvação não é a igreja que concede. A salvação é Deus que concede. Então lá no céu, quem chegar lá vai ver se Jones e Wagner estarão lá. Se Uriah Smith e Butler estarão lá. Se o pastor Ezequiel vai estar lá. Se vocês estarão lá. Só quem chegar lá é que vai saber. Mas o que importa é, se a salvação que Deus comprou para você queima no seu coração, leia Colossenses 3. Abandone o mal. Se revista do bem. Seja fiel e feliz, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos numa semana abençoada por Deus. Não é porque eu estou aqui, eu não abençoo ninguém. Eu sou abençoado pelo contato com vocês, por conhecer vocês, por participar de momentos importantes da vida de vocês. Talvez essa igreja tenha problemas, como em 1888 tiveram problemas. Caso vocês tenham queixa do outro, perdoem. Pode ser difícil, perdoem. Caso esteja ocorrendo qualquer problema aqui dentro, sejam humildes, sejam verdadeiros, sejam amorosos, sejam honestos. E nesse espírito essa igreja vai longe. Espírito de mentira, de fofoca, de vaidade, de orgulho, que um tem um cargo, outro tem cargo, um é o pastor, o outro é ancião, o outro é não sei o quê. Nós somos pecadores. É isso que nós somos. E pecador vem para a casa de Deus humilde, seja pastor ou não. A gente busca a Deus porque a gente precisa do perdão dele, da salvação dele. Essa igreja precisa disso. Agarrem essa oportunidade para vir essa semana. Façam um esforço. Todas as noites nós estaremos aqui, das 8 até 5 para as 9. Deus vai falar com vocês. Eu tenho certeza disso, porque quem fala aqui é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Vamos trazer o Espírito de Deus para aqui dentro e tirar o espírito de 1888. Crítica, bagunça e briga. Hoje eu não vou fazer apelo para ninguém vir à frente, para ninguém se colocar em pé, para ninguém levantar a mão. O apelo hoje é que cada um vá para casa. Pense na vida que tem vivido. Busque de Deus a capacidade de ser fiel e de ser feliz. E se fizer assim, volte para adorar a Deus e buscar a Deus. E vamos juntos para o céu em nome de Jesus. Vamos levantar e vamos orar. Oremos. Papai do céu, querido e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela história da igreja também, que tem muitas coisas ruins, como na nossa história tem coisas ruins, Pai. Mas o Senhor transforma o que é ruim em aprendizado e bênçãos na nossa vida, Pai. Obrigado pela Conferência Geral de 1888, por tudo que aconteceu lá, apesar das coisas ruins. E obrigado pela nossa vida, por tudo que acontece na nossa vida, apesar das coisas ruins, Pai. Que o Senhor transforme tudo em bênção, porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E nós amamos o Senhor, Pai. Nós queremos te dizer que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. E Jesus morreu para nos perdoar e nós queremos o teu perdão, a tua graça e a tua paz habitando nesta igreja, no coração de cada um, Pai. Fica com aqueles que decidiram pelo batismo, Pai. Que possam ser confirmados e abençoados nessa decisão. Assim também fica conosco que já nos batizamos, possamos não pensar nas coisas da terra, mas nas coisas do alto, de onde Jesus vai voltar para nos buscar. Protege-nos na volta para casa e nos guarda e nos abençoa. Em nome de Jesus nós te imploramos. Amém.